corta, corta, corta. Tis. Máquina, máquina. Satisfação total. Canta a máquina. Canta a máquina na cena. Diretamente da área continental de São Vicente, no México 70. Nossa quebrada também. Máquina. Dois. Louco mesmo o evento. Tá de parabéns, é Elias. Todos parceiros. Satisfação total. É nóis. DJ Riff. Máquina, máquina, Carta tamo na casa, família. Nossa Constituição Federal. Em 1215, os barões rebeldes da Inglaterra forçaram o rei João a colocar seu selo real na Carta Magna, um nobre documento que mantinha o direito dos homens, dando início ao constitucionalismo. No Brasil, a nossa Carta Magna é a nossa Constituição Federal de 1988, que dá direito à vida, à liberdade, para mostrar pro gueto que existe a igualdade. Chega de lágrimas, chega de lágrimas. Carta Magna. Carta Magna, direito adquirido na Idade Média. Ainda hoje lutamos por ela sem pedir trégua. Por outro lado, meu povo sofreu. Ainda sofre. Falo do plebe abaixo do nobre, o povo pobre. Receber os benefícios que os barões reivindicaram. Carta Magna, direito a todos decretaram. Assinaram. Em 1215 foram rei. João sem terra morreu na miséria. Perdeu de vez por sua maldade e ganância. Seus fiéis se rebelaram, bateram de frente. Morreu muita gente. Foram vários copos crivados por espada pra fazer valer a Carta Magna. Sacrificaram a própria vida, morreram por sua pátria amada para que hoje pudesse existir nossos direitos. A vida, a liberdade, a igualdade, o respeito. Eu falo e escrevo que eu vi, que eu vivi. A Carta Magna é o começo de uma luta sem fim. Viver a vida também é nosso direito. Nosso direito, irmãos. Ser liberdade pra expressar no sentimento. Direito à vida, vida. A liberdade. Liberdade. Mostrar pro gueto que existe a igualdade. Igualdade. Chega de lágrima. Carta Magna. Assinou a carta dando direito a seu povo. Voltou atrás com a palavra enganando a todos de novo. Continua com a maldade. Era que o rei pretendia com a guilhotina afiada. A todos degolariam a cada cabeça cortada. Significava um aviso, continuava com ele. O cara sempre oprimido. Em cada gota de sangue, em sua face sorria. Chicote estrala, negou. Sem piedade e covardia, sem ter outra opção. O povo entrou no jogo para salvar sua família. Ninguém quer ser o próximo a ser morto. Se você acha tudo isso monstruoso demais, olha ao seu redor e mostra onde você encontra paz. Não mudou nada, mas continuamos lutando. Recurso migalha. Em prática, ponho meus planos. Por essa causa, em prática, ponho meus planos. Carta Magna, pra sempre estaremos lutando. Firmeza total, satisfação firmeza total, família, nós.